las nalgas de mandarín. Um dia deste estava a ver o meu puto. Ele estava a ver YouTube e estava a ver vídeos de dominós. O gajo gosta de ver vídeos de dominós, daqueles vídeos, daqueles conjuntos de dominós, que uns gajos fazem uma coisa muito complexa e depois atiram abaixo. E eu olhei para aquilo e pensei, foda-se, esta merda são vídeos de 3 minutos, mas depois um gajo, se for ver making-offs, porque eles metem sempre aos making-offs, e que são às vezes 3, 4, 5, 15 dias para fazer aquelas formas complexas, uma coisa que depois se destrói em 3 minutos. E então pensei nessa situação, que é aquelas cenas que são importantes nos filmes, são chave, mas que se nós pensarmos como é que elas foram feitas, não estou a fazer do ponto de vista do making of, estou a fazer do ponto de vista mesmo dentro do filme, a motivação de terem sido feitas, a energia que foi gasta a fazê-las. Pá, um gajo às vezes nota que há aqui um desequilíbrio, mas primeiro vamos só pôr aqui um cenário. Imaginem que vocês eram realizadores, tiravam o cursito e tal, há 15 dias à escola, tiravam o curso realizador, faziam um filme e depois ganhavam um prémio MTV. Ficavam contentes e tal, mas quando recebiam em casa o papel, o prémio era o realizador mais seca de todos os realizadores. Era uma tacita, não é? Lá, dourada. Pá, e vocês, pronto, esqueçam esta merda, a realização não é comigo. Estavam a pôr a corda ao pescoço e tal, a ver se ela estava bem esticadinha, pronto, para se atirarem de cima da cadeira. Toca o telefone. Era a Marvel, a Disney, Hollywood estava-vos a telefonar porque há um problema na indústria cinematográfica, que é os filmes estão a ficar rápidos demais. Pá, está tudo a ser muito rápido, a cadência das coisas, as sequências, é tudo muito rápido e precisam de um realizador para acalmar um bocado os ânimos. Um realizador que dê seca. E vocês são as pessoas ideais, até porque ganharam um prémio de realizador mais seca. Então eu proponho-vos 3 filmes, pá, que serão 3 filmes assim calminhos e tal, para blockbusters, para refriar um bocado os ânimos desta cinematografia vertiginosa que se tem visto, não é? Que esta merda são frames, 3 ou 4 frames cada cena, tem sido uma coisa do caraças. Eles dão-vos 3 opções. A primeira é um filme de 2 horas acerca da viagem do submarino do Indiana Jones. Aquela cena em que o gajo vai para cima do submarino, lembram-se, vai atrás da namorada. Sim. E o gajo vai para cima do submarino e atravessa durante 2 ou 3 dias um mar inteiro e até chegar lá ao Egito, ok? E o gajo nunca morre, não é? Porque vai em cima do submarino, mas o gajo nunca morre afogado. E era um filme de 2 horas a explicar essa viagem, para dar alguma lógica àquilo. O segundo, só isso, só o Indiana Jones em cima do submarino. O segundo era a história de um soldado, da maior batalha do Return of the King, do Lord of the Rings, que é um soldado muito importante, que tem um papel, não é general, nem é nada que se pareça, mas é um gajo com um papel importante, mas está com uma diarreia terrível. E no dia em que vai haver o combate final, o gajo descobre que a mulher o deixou, pensava que ele estava morto, casou-se com o irmão, ao mesmo tempo tinha uma diarreia do caralho. Então o gajo tinha que, ao mesmo tempo, fazer o combate e fazer ter sucesso na sua batalha, combater o problema de diarreia, porque aquela merda era 10 em 10 minutos e o gajo estava com vontade de cagar. E por fim, é um filme da Julia Roberts, mas não é um filme, é só um sábado, entre as 9 da manhã e as 6 da tarde, em que ela planeia colocar 500 velas na casa de banho para depois ter um banho romântico e encher a sala de flores e balões. Então é um filme de 90 minutos acerca da estratégia, do planeamento e da logística desta operação. Portanto, vocês, como os realizadores mais secas, eram chamados para isto, a tentar dar aqui a isto uma forma seca, não é? Porque tinha que ser, senão vocês não... Sim, porque por si só é super entusiasmante. Exatamente. Vocês tinham que pegar nestas peças soltas e transformá-las numa seca fluida. Ok. Bem, queres um copinho de água, Pedro? Estás bem? Eu tenho aqui água. Eu já bebo água só de intravenoso. É que eu, pelo menos, pensei que isto era um podcast individual, caramba. Era só Pedro a falar, caramba. Ah, foram poças, 3 minutos. Seca... A gente depois mete rápido. Que seca tipo, do diabo, lá a publicidade dos créditos dos carros. Está bem. Muito, eu percebi, era para disfarçar o som do Miguel, por isso é que falaste muito tempo. Senão o Mialha depois desligava logo. Bem, eu vou para o submarino, para ver para... quantos dias é que eram? 3 dias? Não se sabe, ao certo. Opa, mas aquilo são pai, 1000 quilómetros, não é? O gajo vai sim, mas não à Europa. Tinhas, mas mesmo sendo realizador seca, não podias filmar os 1000 quilómetros, não pode ser quilómetros, se é no mar tem que ser milhas. Não ias filmar as 600 milhas o tempo todo, não é? Ias ter que fazer uma montagem à sim, mesma. Sim. Mudar o ângulo de meia hora, é isso? Sim, não, mas fazia-se bem, depois fazia-se, apareciam umas baleias, uns golfinhos, depois o frio... Depois as recordações, as memórias, fazia-se uma viagem engraçada, um bocado como a vida de Pi, também é toda no barco, fazia-se uma cena dentro do, tipo do género aquele, da vida. Se já fizeram um filme do James Franco agarrado a uma pedra durante 2 horas. Exatamente, não é? Porque é que não se pode fazer o Indiana Jones em cima do submarino? Eu acho que sim, até depois saíam de lá dentro do submarino, saíam uns malfeitores e umas coisas, e havia umas lutas em cima do submarino. Isso era uma coisa que se fazia. Mas tu vinhas com o submarino sempre à tona, para ver as baleias. Claro, o submarino estava com problemas de pressurização, por isso é que ia sempre à tona. O submarino tinha que estar sempre à tona, senão o gajo morre, não é? Ah, ele está sempre cá fora. É a única razão. Há uma explicação para isto, que eu depois explico-vos. Uma cena apagada. Okay. Uma cena apagada que explica isto. É só para os Patreons. Exato. Eles criam os Patreons e eles vão ter que mas pagar. Mas isto é em qual? É no primeiro? É no primeiro. É no primeiro. É com a quando gaja... Quando vai buscar lá a Marion, depois sim. No quarto já está velho e o caralho. Tá depois velho, aparece chato. O mapazinho. Exato. Está bem. Eu vou para a primeira, até porque é uma personagem que eu gosto muito e, portanto, ao menos tirava dentro dos meus talentos secantes, tirava algum prazer nisso. Ia para a primeira. E a segunda é o quê? É caganeira? É um soldado, um dos principais soldados do Return of the King com caganeira. Pronto, então um gajo podia. Eu vou para esse também, pois em cada caganeira ele podia ter um flashback ou não? Aquilo ser como leitmotiv para ele se lembrar do que deixou tinhas para trás. O gajo a correr numa multidão com o machado na mão, depois parava, saía da multidão, não é? Ia lá atrás, punha-se de cócoros, camaradas, o gajo já tinha o cu todo assado. E depois era o gajo outra vez a correr, mas a correr esquisito, porque era. O gajo, sabes, quando um gajo anda muito tempo com a caganeira, depois custa correr, não é? Fica sim, e o gajo já tinha guardas queimadas. Sim, yeah. Sim. Está bem. Guardas queimadas, Miguel, isso é experiências pessoais. Que é essa merda? Muito guardas queimadas. Eu sou do campo, cara. Sabes que o terceiro do Julia Roberts não seria muito diferente de um filme normal da Julia Roberts. Era o truque, não é? Depois ela apaixonava-se pelo gajo das flores e quando à noite, quando chegava o verdadeiro namorado dela, ela já tinha desapaixonado do namorado. Tinha dois, era o dilema. Depois, eu gosto tanto daquele filme da Julia Roberts com o... Ah, e o Notting Hill, gosto tanto desse filme. Eu também gosto. É bom. E tu, Pedro, diz lá a verdade. Qual é que gostas mais dela, Pedro? Opa... Eu não sei se é o meu filme nenhum. O Pedro... O Pedro está com um dilema. Sabes qual é o Miguel? É que ele pôs uma foto de um póster aí de um filme qualquer, daqueles a Miguel, daqueles do X-Family Sparks. Ah, do Nicholas Sparks. Chamaram-lhe Chunga Pussy e então ele agora está com problemas de dizer que gosta de filmes da Julia Roberts. Ela não tem nenhum do Sparks, acho eu. Não sei, tu é que és o nosso especialista em Sparks. Portanto, não sabes. Eu sinto-me completamente desarmado a falar de filmes de Julia Roberts. Mas sabes que vai chegar o dia. Pois eu imagino que sim. Há um que ela vai a correr de sapatilhas e mexer de noiva, não é? Há umas merdas assim. Esse é o Runaway Bride. Pois, é. Confessa lá que o teu preferido é o Adoro Sarilhos, que ela está com o Nick Nolte. Sim, em inglês, como é que se chama? I love Sarils. Acho que é I love trouble. Oh. Eles são dois jornalistas. Sei, e acho que ela, em inglês. Que ela depois disse, né, que o Nick Nolte cheirava mal e não sei o que. Ah, foi, mas na entrevista? Acho que sim. Mas o Nick Nolte tem cara de quem cheira mal. Ele também estava bêbado quando levou a entrevista, portanto não percebeu. Não há problema. Está bem, pronto. E isto tudo para falar de quê? Eu tenho uma grande obsessão que nem sequer ainda falei ao meu psicólogo, nem ao meu psiquiatra, que é aquelas cenas, eu vou-vos falar duas cenas em concreto. Por exemplo, uma das cenas que me causa alguma obsessão, que eu até já escrevi sobre isso, é no The Dark Knight Rises, no fim. Sim. Do filme, quando o Bruce Wayne foge lá daquela prisão, não é? Onde o gajo esteve. Sim. E depois chega milagrosamente aos Estados Unidos. O gajo, antes de entrar diretamente e começar a resolver os problemas, o gajo passa ali horas e horas e horas a desenhar com um pincel e uma merda insuflável, uma merda inflamável. Insuflável era mais interessante. É, mas pronto, isso é outro tipo de Dark Knight. O gajo passou um monte de tempo a pintar uma merda de um morcego, que era para quando se anunciasse, mandava um fósforo e aquela merda ficava a ponto toda em chamas. Epá, e a minha questão sempre foi, para já devia ser interessante pôr essa cena, que era o gajo a pintar e o gajo andar ali para o chão e tal, com fato de macaco, com os escadotes, caralho. E depois é o tempo que o gajo perdeu a fazer isso, não é? Que o gajo podia ter resolvido os problemas com um ou dois dias de antecedência e, entretanto, morreram milhares de pessoas. A feitura dessas cenas, não do ponto de vista da técnico, não é? Da construção do filme, mas dentro da própria narrativa. Porque isso para acontecer tem que ter espaço na história, não é? Não é contado, não é? Mas está implícito. E outra cena também que sempre me incomodou um bocado. Incomodou, não. Diverte-me, de certa maneira. É, por exemplo, estás a ver o filme o Mad Max 2, que deu origem a um monte de filmes pós-apocalípticos, em que os guerreiros do pós-apocalipse, os vilões, aquela malta daqueles carros futuristas, têm todos umas roupas muito complicadas de vestir e uns penteados à hair metal, não é? Aqueles cabelos no ar, cheios de laca e o caralho. Depois, quando os gajos entram às 9 da manhã, imagina que vão atacar uma viola de colonos pós-apocalípticos, os gajos já vão todos assim. Imagino que os gajos tenham que acordar às 5 da manhã, não é? E vão todos numa fila. Exato. Para uma fila de cabeleireiro lá no pós-apocalipse. Toda a gente ali a pentear-se e tal, a pôr lá, a pôr o cabelo em pé e todos ao espelho a porem aqueles bicos para que ele fique tudo bem, o caralho. E é este tipo de coisas. Vocês não têm nenhuma cena que se lembrem, que seja assim um bocado... Epá, Carlos. Dá-lhe Miguel. Eu posso dar mais um exemplo. Dá mais. Enquanto vocês estão aí a pensar. Por exemplo, outra cena muito conhecida, e também é um bocado, se vocês forem ver a logística da coisa, um bocado complexa e até bastante suja, não é? É a cena do cavalo no Padrinho. Aquela parte dos gajos meterem uma cabeça de um cavalo na cama de um senhor que está a dormir, de modo a que, não é? Depois no fim tem que entrar com uma cabeça de um cavalo, tem que limpar o sangue, tem que meter aquela merda que ainda há de ter demorado algum tempo. Mas no filme, pronto, o gajo acorda com a cabeça do cavalo e grita e o caralho, e é só essa parte. Mas a logística por trás disso é uma coisa que me dá que pensar. Depois dá. Sim, eu vi. Diz isso. Deve haver mil e um casos em cada filme, se a gente formos prestar atenção, não é? Que cenas que acontecem que se fosse na vida real, ou na vida real, quer dizer, se tivesse que ser filmado mesmo o processo todo de criação daquilo, seria algo que demorava imenso tempo. Daí o teu desafio também. Agora, apanhaste-me a mim um bocadinho de surpresa com este tema, não faço ideia. Com as calças na mão. Se calhar consigo lembrar 3 ou 4 casos que costumam acontecer muitas vezes em vários filmes, mas assim, um específico, só se a gente se lembrar de algum filme em especial e falarmos disso. Mas, por exemplo, irrita muito também uma cena que acontece em todos os filmes, que é um gajo que está cheio de pressa, vai a um edifício, ou vai a uma reunião, ou vai não sei o quê, e tem sempre o lugarinho à porta do... Nunca tem que andar 10 minutos à procura de um lugar. Não, mas nem sequer tranca o carro, não é? Nada, não tranca o carro e consegue sempre parar mesmo à frente do edifício. Não tem que andar 10 ou 15 minutos como nós, acontece a todos nós, a andar à procura de um lugar e depois pôr o parquímetro e fazer as coisas todas. Epá, e sei lá, deve haver tantas mais. A gente já falámos aqui uma vez também dos telemóveis, né? Ter que carregar o telemóvel e esperar que o telemóvel carregue e essas coisas todas. Sei lá, Miguel, ajuda-me. Não, mas se tu tiveres um filme, repara, se tiveres um filme que seja intenso, no uso de telemóvel, que agora também já vai aparecendo muito, tem que chegar a um ponto em que o personagem tem que parar um bocado. Não é? Para carregar, já, porque já, tu não vejo os gajos com powerbank. Não, mas nunca vi, por exemplo, o Jack Bauer, não é? Que fazia aquelas 24 horas seguidas, que era apanhado desprevenido, mas de repente devia ter sempre o telemóvel com 100%, quando aquilo tudo começava, porque aguentava o dia todo as chamadas para o CTU e para a Chloe e não sei o quê, e nunca houve problema, não é? E além de que tinha rede no menos 4 dos centros comerciais, não é? Não, ou não tinha rede quando não dava jeito, às vezes não dava jeito de ter rede, não é? Para o plot, por isso não tinha rede. Opa, e depois já há sempre aqueles momentos em que os serial killers estão a preparar as merdas, tipo, imagino o Jigsaw do Sol a preparar as armadilhas, não é? Essa merda é para aí uma semana e deixa-me um secão do caralho, o gajo a montar aquilo tudo. Uma fita métrica, caralho, não é? Tem que ser. Aquilo é quase, não é? É quase artesanato, aquilo é uma seca do caralho estar a vê-lo fazer aquilo, meu. Como visitar uma loja de cerâmica lá com o gajo todo cagado, lá mostrar as merdas. Mas ele tem que fazer testes. Imagina que a merda falha, foda logo o filme. Porque tem que funcionar. Está com, pois, com bonecos, é uma merda cabeça assim. Cabeça de porco ou isso, não é? E quando e um gajo... Diz isso. Quando um gajo está a fugir, ou da polícia, ou está atrás de um assassino qualquer, e de repente estás bloqueado, só tens uma porta de vidro ou janelas, e os gajos saltam e a janela parte sempre. Nunca tens que ir procurar outro sítio qualquer para fugir. Não é? E se me mandar contra uma janela, certeza que vou ficar com um galo do caralho. Então, e se tu tentares atravessar um portão com o teu carro? Também provavelmente vou dar cabo do carro. Porque todo. Estou amassado. Mas o Nolan é que é especialista nesta merda, nestas panelarices, porque, por exemplo, se vês o Dark Knight Rises, tu tens, por exemplo, a cena do Joker a sair e a carregar no botão e aquela merda a explodir toda do hospital. Foda-se, quando é que o gajo teve tempo para meter aqueles explosivos, não é? Aquela merda são horas, porque aquilo é um trabalho minúcio, não é? E o gajo esteve ali dias e dias vestido de enfermeira, o caralho, a meter tic, tic, tic, ninguém nada, acha esquisito uma enfermeira. Com a cara toda fodida. Exato, cara toda fodida. E depois também tem esse filme, também tem uma cena que é quando o gajo queima as notas. Faz um grande monte de notas, para ter essas notas, foda-se, um pau aí. Toneladas de notas, os gajos devem ter passado a noite inteira a empilhar aquelas notas, não é? Para elas caem, mas o gajo quer fazer uma piramidezita, tem que chegar-se mais para o lado e tal, tem que ali estudar um bocado a maneira de pôr as notas. E depois no filme aquilo acontece como se, pá, como se fizesse parte do mundo, não é? Há montanhas, há um cão na rua a passear, há um monte de notas para arder. Acalmem-se um bocado, deixem-me falar. Fala, desculpa. Não exagerar. No Batman contra o Super-Homem, a cena do mijo, lembram-se dessa cena? Que o Lex Luthor deixa ficar um copo de mijo. Sim. Que é no tribunal. O chá da tia, não sei o quê, não é? Sim, já me lembro. Aquilo é um copalhão de caralho de mijo, não é? O gajo deve ter. O gajo deve ter tido ali algum trabalho a conseguir. Não só encher aquilo de mijo, como depois conseguir clandestinamente infiltrá-lo no tribunal. E não no é? Jurassic 3 também o puto conseguiu apanhar o xixi de T-Rex. Também deve ser bom. O puto mascarava-se com o xixi de T-Rex. É no 3. Até no 2 são os velociraptors que levam o barco, não é? Ah, pois é, porque... quando o barco chega está todo fodido. Pois, quer dizer, mas vai lá ter. Vai lá ter o acidente. Ou seja, os gajos mataram-nos ali a meio do mar, do Oceano Pacífico, o caralho, não sei que oceano é que é. E o barco vai lá ter, porque os T-Rex, de certeza, que vão ao leme ali a conduzir. E os raptors, são aqueles raptors inteligentes já deste sim, novo. Sim. Andam mota com o gajo, caralho. E no próximo andam de avião. Vão bombardear. Estás a rezar, mas acho que o próximo é uma cena em que os dinossauros são militares e não sei o quê, não é? Sério? Está bem. Acho que sim, vão ser utilizados como pelo exército, como, pronto, que era pois, o que este mal agora queria. Já estava a pescar um clássico, é. Deve ser bom. Deve ser o Velociraptor Nado, não é? Deve ser a próxima tendência. Eu só sei que com esta complexidade deste tema, Pedro, até já tenho saudades dos temas do Miguel, caramba. É que eu não faço ideia, não me estou a lembrar de nada, cara, para ser específico. Então, eu posso te dar mais um exemplo. Dá lá. Vocês dá lá. Viram o Hunger Games, um dos últimos? Sim. Há uma vi cena. Todos. Visto todos. Há uma cena, não sei se é no último ou qualquer. Há uma cena que é que é o Pita. Sim, o padeiro. Sim. O gajo disfarça-se de rochedo e mete-se lá no meio de umas pedras. Isso é logo disso? No primeiro, acho eu, sim. Ok, então é no primeiro. O gajo disfarça-se de rochedo e mete-se no meio de umas pedras. E depois quando aparece alguém, o gajo levanta-se. Ah! Pá, quantas horas é que o gajo teve a maquilhar-se? Não é? Sem um espelho, porque eles não têm espelho. O tempo que o gajo passou ali horas e horas, porque depois de reparar, o gajo estava exatamente da cor da pedra, não é? Aquilo não falhou. Sim, só parece os olhos, meu. Sim, sim. O gajo está muito bem. Quando o gajo abre os olhos é que se nota que está ali. Não digo que seja uma falha, um plot hole, ou que seja uma falha no filme, mas pá, imagino perfeitamente o Peter sentado em cima da pedra, tipo, 12 horas, porque este tipo de maquilhagens são uma merda para demorar muito tempo. Isso é feita por um gajo que não é especialista e que não tem espelho. O gajo ali horas e horas a olhar para a pedra e a pintar-se na cara e o caralho. Não é? Só por causa daquele momento de glória. É um bom exemplo, é sim, senhor. Dá lá outro, Pedro. Opa, eu tenho aqui um que é, mas também não tenho muita certeza. Quem é que fez as tatuagens do gajo do momento? Foi ele próprio. Foi ele próprio. Acho já não eu. Me lembro. Porque seria. Sem querer ser linchado. É que estão as noletes à posição. E isto pois, está aqui a frugar. Ideia que foi ele próprio. Eu gosto muito do Nolan. Até se o gajo lhe dá uma pancada à meio de uma tatuagem, se esquece. Como é que é? Porque a tatuagem demora muito tempo. No universo Batman, também, por exemplo, quando eu fui ver aquele Batman com o Jim Carrey, que é o Riddler. Quando, o Batman para sempre. Sim, quando o gajo aparece, o Jim Carrey aparece para aquilo, pai, que 15 dias depois de ele ser transformado em super-herói, em super-vilão, o gajo já tem uma linha completa de roupa, não é? A roupa dele e dos capangas todos, aquela roupinha toda com o símbolo. Tem um pavilhão enorme, que as janelas também são pontos de interrogação, e todas as geringonças dele são em forma de pontos de interrogação, não é? Tudo aquilo, o gajo que houve um designer. Sim, já é uma marca. O gajo arranjou um designer e depois fez uma produção super complexa em muito pouco tempo. E todo esse processo devolveu tempo, não é? E devia envolver o Jim Carrey sentado, mais o designer a dizer: epá, um ponto de exclamação. Parece-me um bocado, não é? Porque é direito. Se tivesse uma voltita, um ponto de interrogação. Oh, boa, experimentei. Arial, experimentei Arial. Ai, Pedro! Esta merda está muito dura. Não, o último por acaso dá pano para mangas, mas um gajo tinha que preparar com tempo. Vocês nem sequer, assim, nem... Epá, é que não me lembro de nenhuma. Nem e o Corvo, quando 50 o Corvo, mil perfil. O Corvo mandou um fósforo e era daquela merda em forma de corvo. Não é? Ou o Punisher arrebenta lá uma merda de carros e depois a explosão à vista do espaço é uma caveira. Sim. Isso dá trabalho, essa merda dá trabalho, não é? O gajo teve que andar a pôr os carros e tal, e depois um não explode. Fodido. Bom, acho que podemos. Verdade, sim, senhor. Temos anedota? Não. Temos? Não, que ainda estou à procura de exemplos para ver se conseguia dizer qualquer coisa. Pesquisa que fizeste. Sei lá, já procurei por tudo, caramba. Já nem sei. Bem, não sei. É complicado. Percebi o conceito, mas não cheguei lá. É complicado. Então pronto, vamos as pessoas que querem se deitar, não é? Então vá, amiguinhos. Adeus. Beijinho. Hoje não há anedota. Então, podem descansar. Hoje nem sei se há episódio. Beijinho. Hoje até vamos discutir. Até à próxima, amiguinhos. Adeus. Até isto está a correr mal hoje, cara. Esta merda é espetacular. Então vá. Beijinho. Já está? Ainda não. Estavas a tardar de crescer a pneu. Ainda não estamos a despedir. O Vitor está a olhar aqui. Ainda estamos a despedir. Eu estou aqui a olhar para a minha prateleira de DVDs a tentar, tipo, lembrar-me de cenas dos filmes para. tivessem, mas não me lembro de nada. Cara. Até à próxima. Diz um filme com pneus. Com pneus. O pneu. É. O Robert. Tira-lhe desse. O Baby Driver, vocês gostaram tanto. Ah, boa, boa, boa. Pois e é. Mais, vá, para serem três. O Senna. Ah, boa, boa. O Maximum Overdrive. Qual é esse? Também. É o único filme realizado pelo Stephen King, que é uma obra-prima da bosta seca. Nunca vi. Ah, eu gosto desse, com o Emílio Esteves volta para o tem um futuro? Não. Quer dizer, ele não volta para lado nenhum. É um não, viaja no tempo. Não. Não. Não. Há uma merda qualquer que ataca a Terra, umas bactérias que vêm num meteorito. Ah, que... eu estava a confundir com outro do Emílio Esteves. Eu nunca vi esse, então. Não, e depois os carros ficam todos, ganham todos vida. Tem música do JCDC. E o Stephen King realizou esse filme todo cheio de coca até sabe-se lá onde, nem se lembra sequer de ter passado lá uma única hora nesse filme. O que eu estava a falar é o Free Jack, sim, sim, o Free Jack até é com o Mick Jagger, não é? É com o Mick Jagger, é. Acho que nunca tinha visto o Mick Jagger nenhum filme. É tão bom, e com isto termina a nossa despedida. Muito bem. Até só para The Long Hello. Goodbye. Falar o quê? O Free Jack nunca ouvi falar assim. Bom pela sombra. Já. Corrida contra o futuro. É com o René Russo também. Sim, o René Russo, espetacular, no pontinho. Tá boa. A René Russo está sempre no ponto, deixa-me que vos diga. Já agora... há 30 anos que ela está no ponto, caramba. Bem, vamos embora então. Então vai, grande... Um abraço. Ai, despedida, tchau. Espero que corra tudo bem amanhã, nessa exame da próstata. E com o episódio do Game of Thrones. Ah, já que já deve ter acabado, não é? Mas já deve estar quase a começar o próximo. O outro, oito. A luta. E um dos 17 spin-offs. Não vais conseguir dar um pontapé numa pedra sem apanhar um spin-off de Game of Thrones. É verdade, a explicação de Indiana Jones fica a ajudar. Eu acho que o Indiana Jones há uma cena que não sei se foi filmada ou foi apagada, mas está no guião. O gajo os gajos foram sempre com o periscópio de fora e o Indiana Jones agarrou-se com o chicote à parte de cima do periscópio, e foi assim que o gajo se safou. Foi sempre agarrado lá acima, e até há inclusivamente uma cena com tubarões, o caralho, isso foi, depois foi tudo cortado da parte final. Mas essa era a explicação, o gajo ia agarrado ao periscópio. Diga lá, Miguel. Tchau. Ah, Deus. Já está? Então beijinhos, até à próxima. E que será que vai ser o episódio mais difícil de editar de sempre? Não vais ter material. Tchau. Então, mas é para gravar outro ano? Sim, agora sim. Já não estou a deixar. Não, isto faz parte da despedida para do episódio anterior. Ainda é despedida. Se tiver sol, ponha um protetor. Parece.